E você tá bem melhor vivendo sem mim. Uma história de amor não pode acabar assim. Posto no seu filho, localiza e bebê. Mas tem uma coisa que você precisa saber. O coração não se brinca não, me deixando na solidão. Depois vem pedindo desculpa, implorando meu perdão. O coração não se brinca não, me deixando na solidão. Depois vem pedindo desculpa, implorando meu perdão. Você não vale um tostão, oh, não vale um tostão. Você tá bem melhor vivendo sem mim. Uma história de amor não pode acabar assim. Posto no seu filho, localiza e bebê. Mas tem uma coisa que você precisa saber. O coração não se brinca não, deixando na solidão. Depois vem pedindo desculpa, implorando meu perdão. Com coração não se brinca não, me deixando na solidão.